Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira o início de operações terrestres limitadas no sul do Líbano contra o grupo terrorista libanês Hezbollah. A ação, na prática, é uma invasão de território. Mais de 800 mil libaneses tiveram que deixar suas casas desde o início do conflito há 3 semanas. Em comunicado, Israel afirmou que a operação terrestre tem como objetivo estabelecer e fortalecer uma postura defensiva avançada com a destruição de infraestrutura do Hezbollah na região. Junto com o anúncio, o Exército de Israel divulgou um vídeo que mostra uma movimentação de tropas e tanques de guerra durante a madrugada com a câmera habilitada para visão noturna. A operação ocorre dias após o ministro de Defesa israelense Israel Katz ter ameaçado tomar territórios no Líbano caso o Hezbollah não parasse com os ataques contra Israel. Na semana passada, Katz também disse que ordenou que o exército se preparasse para expandir as operações no país vizinho. E a Receita Federal informou nesta segunda-feira que o prazo de apresentação da declaração do Imposto de Renda de 2026, ano base 2025, começa em 23 de março e se estende até 29 de maio. Serão pouco mais de 2 meses para o contribuinte acertar as contas com o Leão. O prazo e as regras constam no Diário Oficial da União. A entrega da declaração depois do prazo legal terá o valor mínimo de R$ 165,74 e valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda para quem ganha até R$ 5.000 e redução de imposto para quem recebe até R$ 7.035 não tem efeito na declaração de ajuste anual de 2026. Agora 12:02. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 16 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa, massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Noventa e quatro, tá comigo todo dia. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. Medicinal completa 30 anos. 30 anos de história, tradição e credibilidade em medicamentos manipulados. A Medicinal Farmácia de Manipulação. Há 30 anos cuidando da família bauruense. Rua Gustavo Maciel, 1866. 94 Notícias. Agora 12:04, de volta com 94 Notícias. E só reforçando uma informação que nós já havíamos trazido no informação desta segunda-feira, o semáforo da Alameda Dr. Otávio Pinheiro Brizola, no cruzamento com a rua Capitão Gomes Duarte, está com problemas, portanto, muita atenção aos motoristas que passam por essa região. 12:05, a Câmara Municipal volta a analisar nesta segunda-feira projeto de lei aprovado em 15 de dezembro do ano passado, que autoriza a assinatura de empréstimo no valor de 111 milhões de reais junto ao Desenvolve SP para investimentos em infraestrutura. A correção foi necessária para a inclusão da garantia de pagamento ao empréstimo. Assim, em caso de calote do município no pagamento das parcelas, o governo poderá bloquear as transferências das receitas do ICMS ou do Fundo de Participação dos Municípios. Outro artigo determina a indicação de conta corrente para o recebimento das receitas e o débito das parcelas. Emerson Luiz tem outras informações da sessão desta segunda-feira. Na sessão desta segunda-feira será lido e votado pelos vereadores o relatório final da Comissão Especial de Inquérito da Indurb, que apurou a venda de bens inservíveis pela empresa municipal sem a realização de todo o trâmite adequado. Durante a apuração, dois diretores e a então presidente da Indurb acabaram sendo demitidos. Também está na pauta da sessão desta segunda-feira projeto que altera as regras de localização, instalação e funcionamento de postos revendedores de combustíveis, revogando legislação aprovada em 1998. Na Tribuna Livre, o destaque deve ficar para a demora no pagamento das emendas impositivas dos vereadores. Na última semana, durante audiência pública, o vereador Júnior Rodrigues reiterou a necessidade do repasse dos valores destinados e se mostrou preocupado com os quase 5 milhões de reais que não foram transferidos no ano passado. Essa audiência ela veio para a gente ver lá na ponta se o que é destinado do recurso da chamada emenda impositiva ela chega para poder atender a população. Nós sabemos que existe os trâmites legais, mas não podemos deixar que toda a burocracia atrapalhe as pessoas de receber o seu devido atendimento. Então, quando o vereador destina uma emenda impositiva, ele espera que essa emenda, que esse recurso chegue para poder atender as pessoas. E quando esses equipamentos não conseguem ser comprados e esse recurso volta pro caixa da prefeitura, isso se torna algo muito ruim. Eu tenho falado pra prefeitura, a gente precisa entender se essa destinação da emenda ela tá chegando no seu objetivo. O que a gente viu é que mais de 4 milhões e 900 mil reais não foram executados desse recurso. Ainda na pauta da sessão legislativa desta segunda-feira, vereadores votarão projeto de lei criando 4 novos cargos na Câmara de Bauru. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Como forma de garantir a aprovação da proposta autorizando a assinatura do empréstimo de 111 milhões de reais, também foi agendada para esta segunda-feira uma sessão extraordinária para a votação dos projetos aprovados em primeira discussão. Agora 12:08, começou a tramitar pelas comissões permanentes da Câmara de Bauru projeto de lei de autoria do vereador Cabo Elinho, que obriga a instalação de dispositivos de segurança em piscinas, buscando evitar o registro de acidentes por sucção. De acordo com o autor do texto, a proposta busca evitar ocorrências como a que vitimou, em novembro de 2024, Manuela Cotrim Carósio, de apenas 9 anos. À época, a criança ficou cerca de 7 minutos embaixo d'água após seu cabelo ficar preso em um dispositivo de sucção. A menina teve a morte confirmada dias depois em um hospital em Campinas, na data em que completaria 10 anos. Cabo Elinho lembra que a lei não é punitiva, mas sim preventiva. Protocolamos na Câmara Municipal um projeto de lei muito importante para a segurança das famílias de Bauru, conhecido como Lei Manuela, que estabelece a obrigatoriedade da instalação de dispositivos de segurança em piscinas de uso coletivo. Essa lei leva o nome da criança Manuela Cotrim Carósio, que infelizmente

no ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos. Campeonato Brasileiro teve a realização de mais uma rodada neste final de semana. No sábado, o Vitória derrotou o Atlético Mineiro por 2-0, Botafogo 0, Flamengo 3. Ontem, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3-2 no Maracanã. No Clássico Paulista da rodada, Santos e Corinthians ficaram no empate em 1-1, o Internacional perdeu para o Bahia por 1-0, o Palmeiras, retornando a jogar em seu estádio, venceu o Mirassol por 1-0, Coritiba 1, Remo 0, o São Paulo venceu o Bragantino de virada por 2-1, enquanto Cruzeiro e Vasco da Gama ficaram no empate em 3-3. Hoje, 20h, Chapecoense e Grêmio encerram mais uma rodada da competição. O técnico Carlo Ancelotti fará nesta segunda-feira às 15h30 no horário de Brasília a última convocação antes daquela que definirá os atletas que irão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. O treinador reunirá 26 jogadores para os amistosos contra a França e também a Croácia. Na Fórmula 1, quase 20 anos depois, um italiano voltou a vencer na competição. O pole position mais jovem da história, Kimi Antonelli, venceu o GP da China neste domingo, conquistando também sua primeira vitória na Fórmula 1. O brasileiro Gabriel Bortoleto sequer largou. Com uma falha mecânica, o piloto foi retirado do grid de largada. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12h16. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,82%, com 180.878 pontos. Moedas operando em queda. 1% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,26. 0,87% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,46. 0,33% para o euro, comercializado a R$ 6,05. E alta de 2,17% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 390.073. Agora 12h17, o número de casos confirmados de Mpox no Brasil chegou a 140 só em 2026. Embora não haja registro de mortes pela doença, os dados acendem um alerta, principalmente pelo fato de que existem ainda 539 casos em investigação pelo Ministério da Saúde. O médico infectologista Taylor Toscano Olivo fala sobre as características desse vírus, os sintomas e a gravidade da doença. Mpox, termo atualmente conhecido em substituição à varíola dos macacos ou monkeypox, é uma doença transmitida por um vírus inicialmente de características zoonóticas, ou seja, de transmissão entre primatas não humanos, que são os macacos, passou a ter uma transmissão para os seres humanos e era restrita a alguns países africanos. Com a questão das interações interpessoais, viagens, isso passou a ser transmitido para outras populações e a gente teve em 2022, 2023 uma primeira transmissão e atualmente a gente tem uma segunda transmissão. Como seria isto? A gente tem dois subtipos. Inicialmente a gente teve a transmissão do clado 2, que é um vírus mais leve e com potencial de gravidade menor, e atualmente a transmissão do clado 1, que é um vírus um pouco mais grave, com um potencial de óbito maior. Então a transmissão se dá por contato interpessoal, né? Então por proximidade, por abraço, por beijo, por relação sexual, e o potencial de disseminação comparado a outras doenças virais é menor, porque a transmissão respiratória é muito menor, embora também haja. O risco maior é para pessoas que tem um sistema imune comprometido. Então, principalmente crianças, a gente tem transmissão de mãe para filho, principalmente aquelas que amamentam. A gente tem transmissão entre as pessoas nas relações sexuais. E essas pessoas que têm imunidade comprometida, principalmente crianças muito pequenas, idosos, ou aquelas pessoas que têm um sistema imune pior por conta de doenças, que usam corticoide, que fazem tratamento para câncer, que tenham AIDS, podem ter uma evolução mais grave grave. Basicamente, ela tem um tempo de incubação de até 30 dias. Então, a gente teve aí nesse período, principalmente no Brasil, em alguns outros países, a questão do carnaval. Então, essa proximidade entre as pessoas acaba aumentando a transmissão e a gente tem realmente um aumento do número de casos nesses períodos. É uma doença que, em geral, se resolve sozinha. Existem medicações, mas ela não é acessível a todos os grupos. E existe vacina também, que também não é acessível a todos os grupos. E a gente procura vacinar populações muito específicas. Em geral, ela lembra muito a varíola, que é uma doença que já foi eliminada por conta da vacinação, mas tem um comportamento muito semelhante, com lesões que lembram da catapora, por exemplo, e que podem fazer casos de infecção secundária por bactérias, ou mesmo casos mais avançados, como doenças neurológicas, infecções neurológicas, infecções pulmonares, e isso levar ao óbito. É importante que a gente tenha esse conhecimento para que, se a gente tenha manifestação febril com rash, que às vezes é um vermelhão, aparecimento de vesículas, lesões na pele, ínguas e febre alta, procure atendimento e permaneça isolado por esse período por conta da transmissão. A gerente da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Natália Paz, destaca que a situação vem sendo monitorada pela Prefeitura e explica o que deve ser feito pela população em caso de sintomas dessa doença. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha com atenção o cenário da Mpox no Brasil. Até o momento, Bauru não tem casos confirmados e nem casos suspeitos em investigação. A Mpox é uma doença viral que pode causar febre, dor de cabeça, dores no corpo, cansaço, calafrios, aumento das ínguas e lesões na pele, que podem aparecer em diferentes partes do corpo. A transmissão acontece principalmente por contato direto com as lesões de pele, fluidos corporais ou objetos contaminados, geralmente em situações de contato próximo prolongado. Na maioria dos casos, o tratamento é voltado para o alívio dos sintomas, como controle da dor, hidratação e acompanhamento médico, já que a doença costuma evoluir com quadros leves a moderados. Se surgir algum caso suspeito, a orientação é procurar uma unidade de saúde para avaliação. Quando necessário, o caso é notificado, são realizados exames laboratoriais para confirmação e o paciente recebe acompanhamento da equipe de saúde. Neste ano, o estado que mais registrou casos da doença foi São Paulo, com 93, seguido pelo Rio de Janeiro, com 18, e Rondônia, com 11. Agora, 12:22, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento: aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes clube. Cadastre-se clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem com. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Conquiste sua casa própria em 2026. No Nova Quinta, em Bauru, você encontra casas de 72 metros com suíte, placa solar e cisterna, pensadas para oferecer conforto, economia e qualidade de vida. Aproveite as condições facilitadas e os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Visite na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael 368 ou chame no WhatsApp 11 4003 6949. Ecovita, construindo sonhos com você. 94 tá comigo nas ruas. Na Ótica Prime, ouvir você é nosso grande diferencial. Aqui entendemos suas necessidades e oferecemos o melhor em armações e lentes com atendimento personalizado. Faça uma visita, Rua Rio Branco, quadra 26, e descubra por que a Ótica Prime é a melhor escolha de quem busca mais do que óculos, busca confiança. Ótica Prime, nós ouvimos e entendemos você. Ótica Prime. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro, nele nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade e escrita fiscal. Chame o Demarco. Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o Demartino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora, 12:24, de volta com 94 Notícias. A empresa DTTV Sanitização lançou em Bauru o projeto Água Digna, uma iniciativa social que pretende contribuir com a saúde e o bem-estar de famílias em situação de vulnerabilidade. A ação prevê a realização mensal de uma limpeza gratuita de caixa d'água em residências que realmente necessitam do serviço, priorizando casas onde vivem crianças, idosos ou pessoas com condições mais sensíveis de saúde. Kainan Direnzi é proprietário da DTTV, idealizador do projeto, e contou sobre a importância da ação. No meu trabalho com limpeza de caixas d'água, eu acabo vendo uma realidade que muitas pessoas não imaginam. Com o passar do tempo, os reservatórios acumulam sujeira, sedimentos, lodo e até micro-organismos. E é justamente dali que sai a água que chega nas torneiras das casas. Muita gente não sabe, mas a limpeza da caixa d'água é uma manutenção essencial para manter a qualidade da água dentro da residência. O recomendado é que essa limpeza seja feita periodicamente, justamente para evitar contaminações e garantir mais segurança para a família. Foi pensando nisso que criamos o projeto Água Digna. A ideia do projeto é simples: todos os meses realizar gratuitamente a limpeza de uma caixa d'água para uma família que esteja em uma situação de vulnerabilidade aqui da cidade. Mais do que um serviço, é uma forma de contribuir com a saúde e com a dignidade dessas famílias, levando a água mais segura para dentro das casas. Porque no final das contas, a água faz parte de tudo na nossa vida. Do copo que a gente bebe, da comida que a gente prepara e do cuidado com quem a gente ama. E é por isso que sempre reforçamos uma mensagem muito importante: cuidar da água é cuidar de quem você ama. Um grande abraço para todos os ouvintes da 94 FM. Além de oferecer o serviço, a iniciativa também convida a comunidade a participar, indicando famílias que precisem do benefício e ajudando a divulgar a ação. Agora, 12:26, a Secretaria Municipal de Educação foi alvo de reclamações nos últimos dias por conta do transporte escolar para crianças e adolescentes do ensino municipal e estadual. Algumas mães de alunos fizeram, inclusive, um protesto nas quadras 25 e 26 da Avenida Castelo Branco. Além deste assunto, a pasta vem sendo criticada pelo fato de que os uniformes escolares ainda não foram entregues, sendo o terceiro ano consecutivo com atraso. O secretário municipal de educação, Nilson Girardello, traz atualizações sobre os dois assuntos. O processo dos uniformes a serem adquiridos pela Secretaria Municipal da Educação para os estudantes encontra-se na fase final. A previsão é de entrega nesse trimestre letivo. Em relação ao transporte escolar, a partir de um diálogo com a prefeita e o Estado, foi dado um prazo maior, até o final do ano, para que os pais se programem e se readequem. A empresa de transporte continua a fazer o transporte dos nossos alunos, bem como aqueles do Estado, e o processo de licitação segue adiante na Secretaria Municipal da Educação. A 94 segue acompanhando e cobrando a pasta sobre estes assuntos para atualizar os nossos ouvintes. Agora, 12:27, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide, e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho. Este foi o 94 Notícias desta segunda-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência. E na sequência, vem Rogério Franco e o 94 Retro. Tchau, tchau. ZYD 828, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada, 94.5, 94 FM. 94, tá comigo!